de bronze se erguia, lugar onde o perdão começava. Ali o povo encontrava misericórdia. E tua graça queimava como fogo. O sacrifício falava do futuro, do Cordeiro perfeito que viria. Sacrifício, tua graça nos alcança, o Deus que perdoa e restaura, nos chama para perto outra vez. A luz do candelabro brilhava, lembrando a chama tua presença, cada detalhe apontava para ti.